torre, TAM 3602, ponto de espera para ingresso. 3602, mantenha o ponto de espera. Sim, a gente vai manter. 3296, sou agora aos 50, com direita, chame solo 1219, bem-vindo. 219. Azul 4207, pouso autorizado, 110 com 12. Teve pouso, azul 4207. Decimal 45, alterno 26, decimal 85. De 5490, copiou o controle. 12545, alterna 126. Alternado, por favor. 126.85. 12545, 126.85. Muito obrigado, bom dia. Observando azul, após ali mantém. Após azul, autorizado ali mantém o 3602. Confio para o controle. Autoriza para a rotatória, cara. Qual o tráfego que está modulando? É o Vitorinha Júlia. Negativo, existe tráfego em aproximação para a pista no zero. Se eu for para a rotatória agora, vai ter tráfego para o tráfego da final da noite. Então mantenha os corredores e a parte Paripe. Gente, Júlia. 3198, autoriza descer para 2000? Autorizado 2000, com reporte estabilizado 3198. Descendo para 2000, 3198. Pois. Livre decolagem, tá 3602. Bom dia, voo no 260. Voo no 260, bom dia, prossiga. Voo no 260 com a informação aqui, Silo, gentileza 390 para Recife. Autorizado, nível 390, Recife, ganha por risco 58. Na cola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 198, transporta 5417. O Gol no 260 foi autorizado, Recife 360, Asterisco 58, decola da 10, curva esquerda, Puc, Aracaju, controle 198, transponder 5417, o gate é o 04, Gol no 260. Gol 260, autorizado nível 390, 390, conforme solicitado. 390, Gol no 260. Rádio para pista acionada. Reportará. Controle Salvador até 3602. Do 98 agora com a torre, 198 decimal meia. 76, bom trabalho. Graças. Controle da 3602. 3602, decimal 300, contato rodando decolagem, saída da El. 300, perfil da El. Torre de Salvador, muito bom dia. 3198 da Sem, estabilizado na X-Ray, baixar travado. Bom dia, avistado. Pouso autorizado, 090 graus com 15 nós. Autorizado, pouso 90, 3198. Cliente, frequência livre para coordenação, chame para o regresso. Charlie Alfa Tango. Pio, Charlie Alfa Tango. Afirmativo, frequência livre para coordenação, chame para o regresso. Charlie Alfa Tango. Vitorinho de Juliette, controle? Oi, nós. Se for para o controle, se visualiza algum tráfego na sua posição agora de 9 horas a 2 milhas. Não está avistando não, de Juliette. Poderia confirmar mais ou menos o nível? Negativo, a gente não tem como... A gente não recebe o nível do tráfego, o alvo aqui aparece... que aparece no radar primário, não nos dá essa informação. Pode ser um alvo falso, graças pela informação. Grande aqui, pode ingressar na Interlagos, em dia de julho? Vitorinho de Juliette, rotatória, pronta a rotatória. Pronta a rotatória, graças. Mike, X-Ray Echo. 35-38-55, POB 105, seguro aos 1338. O 3198 do solo agora é 59, direito ao 219 solo, letra A, bem-vindo. 319, obrigado, até daqui a pouco. Salve Salvador, muito bom dia. 3198 está liberando na escuta. 3198, bom dia, táxi via alta para o portão 3. A critério, Índia ou Juliette? Livre táxi via alfa para o 03 3198. A critério pela Índia ou Juliette. Obrigado. Tem campo à vista, estou em Índia Júlia. Torre agora, Victor, Índia Júlia, atino no 8, decimal 6. 8, 6, grato. Oh, aquele cardeal, bom dia, Papatango, Victor, Índia Júlia. Oi, ninguém para incomodar, eu estou prosseguindo, final no 7, reposta brisada. Poderia confirmar, senhor? Confirmo, tem ninguém na aproximação e ninguém para 197 não. Pode prosseguir final 97, Júlio, reporte 3 milhas fora. Júlio, beleza. São 3 milhas da 17, Índia Júlia. Livre pouso, Júlia, 100 graus com 13. 100 com 3, livre 17, Índia Júlia. 18125. 18125. 23325, obrigado. Afirmo, 3325. Sim, obrigado. Romeu Oscar, prossiga. Eu através do Aracu, ela está de 053, 1510 na sua escuta. Gente, o Kilo Romeu Oscar vai prosseguir pelos corredores, reporte Paripe. Estacionado 0153, Kilo Romeu Oscar. Afirma, ela está de 0153, prosseguir os corredores, na frente de Paripe, Kilo Romeu Oscar. Procedência, o Kilo Romeu Oscar? É, Siri. É. pegaria a proa da rotatória direto do Kilo Romeo Oscar? Proa da rotatória, Kilo Romeo Oscar. Rotatória Oscar. Pro Salvador, boa tarde. Bom dia, Foro 738. Passa no 80 para 150. No 738, desça ao 050, acendo a identificação, chegada Mari. 050, chegada Mari, deixe fogo no 738. Salmo Salvador, 3895 da TAM, com a informação Kilo. 3. De acordo com o repetitivo, faz barulho? 895, fim horário, quanto? Agora, nossa prevista, a gente está um pouco adiantado, apenas 11h40, na verdade 13h40 do novo. Ok, só um minutinho para a copa, eu vou coordenar com o centro. Muitíssimo obrigado. O senhor pode antecipar a saída, por gentileza? Subida para a Euleda, a porta da aerovia, e será o nível 340 do repetitivo. Da Euleda e intercepta da aerovia. Obrigado, estamos na pista. Diga. A esquerda, afirmativo. Mike Foxtrot, bom dia, prossiga. Olha, mamãe Foxtrot, na chacada do Grupo Zulu Costa Azul, na bata para autorização com a bota. Salo Bono 260, congestionamento no 04. Salvador Bono 260, congestionamento no 04. O Bono 260, como recebe o solo? Agora clareza 5. Ok, tá autorizado, puxar esse lá no 4 e chame para o táxi. Reportaremos para o táxi, pistão no 0, gol no 260. Lima, Mike Fox, como recebe o solo? Agora 5x5. Gente, tá pronto, cópia? Tá pronto. Autorizado, Costa Azul, decola da ano 7, curva à direita, sai no litoral sul, 500 pés. O controle 19-8, a torre 18-6 e o código transponder é o 01-76. Ô, Lima, mãe, pode ser autorizado o Costa Azul, Grupo Zulu, decola a 1-7, curva direita, 500 pés, indo litoral sul, aciona 01-76, controle 19-8, torre 18-6, ô, Lima, mãe, pode. Tá correto, Mike Fox, chame a torre, o ajuste é no 0-4, bom voo. Chame o táxi, o Lino Mike Fox. Ah, tá, Fox. E tem o operador 01 ou 02? É, 01. 011. Curva à direita após decolagem, o controle 199.8, torre 18.6 e o transponder é o padrão, 01.60. correto, Júlio? Tá, chame a torre. Para o acionamento, ajuste é 10 no 4. Boa viagem até a volta. 3895 tá pronto para cópia? 3895 tá pronto para cópia. Tá, 3895, tá autorizado Guarulhos. 340 o nível. Via Peruísque 50 até o destino. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, intercept o eixo da aerovia, controle 119 decimal 8, acione 5431. 340, Peruísque 50, decolada 10 da primeira curva à direita da El Leda, direto Bidev, 198, opera o controle 5431. 3895. Correto, o 3895 tá no portão 10? Tá no 03. É, chame para o pushback acionamento. Chamaremos. Alguma possibilidade de coordenar o Peruísque 58, por favor? Ou nesse horário a gente não conseguiria? Infelizmente, pelo notar, não é possível, comandante. Tá joia. É, só para tirar uma dúvida, havia uma coordenação para os uppers do Unobeia também nesse horário, não há possibilidade? Nesse horário não, somente no, a partir das 15h40, no, nos domingos. Tá, joia, obrigado. O 3895. Diálogo 1260 para o táxi, 116 a bordo, autonomia 0310, Salvador. Copiado. O azul, o gol 1260. Táxi à direita, ponto de espera. Chame a torre 18.6 para ingresso e decolagem, o ajuste é 1014, boa viagem até a volta. 014, autorizado táxi à direita, ponto esperador no 0, chama 18.6, o gol no 260, bom dia. No T38, inicialmente até 2000, aguardando 1700. 2000, obrigado. Olhe livre, táxi é forte para ingresso no 7. Salvador, bom dia, gol no 260, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, autorizado a linha decolar, já 10, sem graça, sim. Autorizado a linha de decolar, pista 10, gol no 260. Todos manifestos, 9-7, 10, Júlio, mantém a posição, estou com tráfego 2000, está no posto 17. Aí, mantém espera na 17, na 17, pronto. Romeu Oscar, pulo autorizado no 7, 110 com 13. Ele está usando 7 quilos, Romeu Oscar. Patrulha Quilo Tango Romeu. Quilo Tango Romeu, prossiga. Praticamente seria e vai cumprir os corredores. Acionado 0124. Acionado 0124. 7 quilo Tango Romeu. Mantenha-se nos corredores visuais, mantenha 1.500 pés, ajuste no 0 no 4. Qual é o tipo da aeronave? Qual é o tipo da aeronave, Quilo Tango Romeu? Romeu, controle. Quilo Tango Romeu Salvador. É. Não é, qual é o tipo da sua aeronave? Bom Salvador, bom dia, Azul 4207, informação Kilo. Bom dia, o Azul 4207, tá pronto pra cópia pro Santos Dumont? Copia. Autorizado, destino, Santos Dumont, 360 é o nível. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, sai no perfil da subida da El. Após da El, posição Leda, após Leda, DCT Bidev. Em Bidev, intercepte a Upper November 857. Prossiga nesta aerovia até Porto Seguro. Após Upper Zulu 1-6, até Grufe. Em Grufe, intercepte a Upper Zulu 1-4, até a posição Toquim. O controle 119.8 e o transponder é o 5423. O Romeu Oscar, solo às 17, direita, parte 5, para preferir me estacionar. Bem-vindo. Direita, parte 5, para preferir me estacionar. O Leda Bidev, Opel 9857, Porto Seguro, Opel Zulu 6, Groove, Opel Zulu 4, Barbacena. Controle de 98 e aciona 5423, 4207. Correto, 4207, após Barbacena, prossiga para Toquim, ok? Após Barbacena, confirma a posição? Toquim, Tango, Oscar, Kilo, India, Mike, Toquim. Toquim, obrigado. Nada, correto, chame pronto no 9. Contará. Alô, próximo, transfere. Lima, Mike, Fox. Com... Mantenha a linha do litoral 500 pés, já posto no farol da Barra, Lima, Mike, Fox. Afirmativo, linha do litoral 500 pés, vai para Pouso Heights, reporta visual com Costa Azul, Lima, Mike, Fox. Gente. Matou, Daniel, Tango Romeu. Prossiga aqui no Tango Romeu. É o tipo da aeronave, o Bravo, procura saber o tipo da aeronave? Afirmo. É o Bravo 90, 2 Alfa, traço 27, um Islander. Sente aqui no Tango Romeu. Estabilizado na final, já avisou algum no 738. Torre agora no 738, no 8 decimal meia. Bom trabalho, Felipe. Oi, 37, bom. Vai 98, Júlio. Torre agora no 738, tá sobre o marcador externo. Uso 738, avistado, foi autorizado, 110.15. Pouso, gol 1738. Da barra. Autoriza o 025, senhor.